Você falou um negócio comigo por WhatsApp, uma frase que você falou assim, já me abriu tantas coisas para perguntar para vocês, mas enfim, Oh, depois. que legal. É um pouco uma provocação que eu tenho para você. Mas assim, Pierre, o que eu pedi para fazer, assim, né, era escrever a carta, né? Não sei se você teve tempo de escrever, se conseguiu escrever. E Nossa, aí, não consegui. não, E eu né? É, não peço tive. perdão, mas não teve como. Realmente não teve como. Não precisa pedir desculpa, por favor. Eu sei que está uma loucura. Mas então a gente pode começar assim. Não sei o que vocês acham. Você escreveu? Eu escrevi. Eu quero continuar escrevendo, porque eu acho que eu não acabei. Ah, Mas eu ótimo, comecei. maravilhoso. Uai, então a gente pode fazer assim: você lê, e depois eu queria perguntar umas coisas para vocês, assim, e queria ouvir Pierre também um pouco, porque Pierre também me provocou muito com essa coisa da. Depois a gente vai conversar sobre isso, mas de que, às vezes, a gente coloca a poesia muito, a arte, a poesia, num lugar de salvamento, né? Assim, é tão poderoso, é tão incrível que assim, a poesia salva. Eu sou muito sonhadora desse aspecto, mas ela falou de um aspecto que nem sempre salva, né? Às vezes é muito sofrido para quem escreve. Tem esse outro lado. Então, vamos começar com a sua carta. E aí, eu também escrevi uma carta, mas nossa, estou morrendo de vergonha de ler. Não sei se eu vou ler, não. Por favor. É, eu acho que eu tenho que ler justamente porque eu estou com vergonha de ler. Vamos ver se eu vou dar conta. Então, vamos lá, Zi, você pode começar? Foi muito legal que tinha muito tempo que eu não escrevia. E eu demorei para começar a escrever, na verdade, enrolando assim, ai meu Deus, falar de si, né? Pá, pá, pá, pá. Aí, mas eu gostou, quero continuar fazendo esse negócio aqui, que eu achei bom, viu, Flávio? Que Aí depois eu te ótimo. mando ela coisa. Mas é assim. Que a pergunta que você fez, né? Como é ser eu? Aí vamos lá. Eu sou como água de rio, ora branda, ora límpida, sossegada, ora barrenta, cheia de galhos e folhas. Sou como as margens do rio, ora seca, ora molhada, ora povoada, ora deserta. Sou como o rio que existe no meio do rio e não existe. Sou metade sertão, metade brejeira. Outra metade urbana, em pena, arranha-céu e viaduto. Ser como eu sou não é tarefa fácil, levando em consideração que no Brasil morrem cerca de 3 mil mulheres em decorrência de feminicídio por ano. Somos todas, de certa forma, sobreviventes. Ser uma sobrevivente não é tarefa fácil. Olha, eu que já sobrevivi a tantas situações adversas, já quis escolher mais morrer do que viver. Escolher viver não é tarefa fácil. Escolher viver dignamente não é fácil. Dignamente, viver dignamente custa caro para as mulheres. E eu não estou falando de plata, apesar de considerar a nossa mão de obra invisível e não remunerada a maior base de sustentação do sistema capitalista que nos mata todos os dias. Eu escrevi até aí. Realmente vai continuar. E como que foi escrever, Zi? Você escreveu um poema, né? Menina, será que isso é um poema? Não sei. Eu acho que é. Eu acho que pode ser. Mas talvez não na métrica, né, de recitar muito assim, quando eu vou fazer poema mesmo assim para recitar, eu sou de querer fazer muito rimado e tal. Esse tem mais quebra, né? Eu escrevi mais livre. Uai, Sim. bom demais. Tinha muito tempo que eu não escrevia, ser provocada, né? Às vezes uma provocação leva a escrita, é muito bom. E eu fiz meio de última hora, assim mesmo, sabe? E eu achei muito bom que eu me lembrei na época que eu sentia provocada para fazer poesia para duelar. Então eu queria duelar, chegava no dia do Slam Clube da Luta, eu ficava a semana inteira falando assim, né? Ah, não, eu vou escrever uma parada foda para a próxima semana. Aí, às vezes, no caminho do ônibus de Contagem do Nacional até o centro, eu, poxa, não escrevi nada, eu vou escrever agora. Aí, escrevendo no ônibus, assim, terminando na porta do Espanca, no intervalo entre um e outra pessoa, recitando o texto, para aí falar assim: ah, não, tá pronto, vou recitar. Já aconteceu isso comigo muitas vezes, assim, sabe? Eu não. Nunca tive muitos momentos assim de, ah, eu vou parar e vou escrever. Foram poucos momentos da minha vida que foi assim. As coisas que eu mais escrevi, às vezes vieram com os momentos da competição, que traz uma síntese, eu acho, assim, sabe? Como assim, Matheus? A competição pede que você faça um poema que fale de vários. Não entendi. Eu acho que a gente acaba refletindo muitas viagens, assim, principalmente poeta, né? Com a palavra e com a frase. Eu caminhando, eu fico fazendo frase. Eu olho por, sei lá, igual estou aqui no quarto, lá, a boneca no armário. Se eu estiver sozinha, entendeu? Nossa, armário. Aí você já procura uma rima, só que fora. Nossa, eu sou muito isso assim também, velho. Esses dias eu estava passando na frente do Parque Municipal de Uber e eu lembrei que eu já peguei muita pala naquele Parque Municipal. E uma das minhas árvores favoritas é o ficus, né? Lotado no Parque Municipal. E aí eu olhei para os ficus do Parque Municipal, fiquei, velho, já contei mais coisa para esses ficus do que para mais. Muito papo. E aí eu comecei a fazer um poema com isso. Lógico que eu não terminei, porque eu não vou conseguir escrever poema nenhum. Mas assim, comecei a escrever um poema com isso, Flávia, só desse negócio de olhar pro trem já fazer. O Total. movimento, né? Sabe o que eu lembrei agora de uma coisa? A gente tinha uma aluna lá na Kabum, que era a Camila Barone. Não sei se vocês conhecem, acho que a Zia não conhece ela, não. Pia também não, não sei. Ela morava em. Qual que é aquela cidade, gente, que faz divisa com Barreiro? Que tem uma mata? Ibirité, exatamente. Ela morava em Ibirité. Então, ela ficava muito tempo no ônibus. Aí, ela comprou uma moto. Ela virou um dia e falou assim: Sei quem é. Flavinha, desde que eu comprei a moto, eu não escrevo mais. Porque o ônibus, eu ficava desenhando, eu ficava vendo, eu ficava escrevendo. Então, tem várias coisas que ela fez, assim, de estar desse tempo no ônibus. O ônibus, o deslocamento é muito importante, né? Essas duas trouxeram isso, assim, que é um momento que parece que você não tem muito o que fazer e você começa Total. Igual a olhar, né? Miró Total, mesmo, né? né? Janela de ônibus é danada de botar a gente para pensar. Janela de Miró de Guiribé? ônibus é danada de botar a Gostei gente para também. pensar. É demais, você tem que inventar coisa para fazer. Nossa, quando o deslocamento é distante. E é um tempo meio de parar, assim, né? Mas é bom também ter o tempo extra, fora o do ônibus, para fazer outras coisas produtivas Pois também. é, aí a minha pergunta é justamente essa, porque num dia que você conversou comigo, você falou assim: ah, eu escrevo muito de desabafo. Aí, essa expressão é uma expressão que a gente ouve muito, muitas pessoas que escrevem falando que escrevem de desabafo, assim. E uma das críticas que fazem à poesia, aí nem estou falando da poesia falada, é que poesia não é desabafo. E aí eu fico trucando eu fico trucando essa ideia de que é um desabafo. Porque o que é um desabafo? O desabafo é uma pergunta junto com uma reflexão minha. Eu queria que vocês tentassem pensar sobre isso. O que é o desabafo? O desabafo não seria alguma coisa que, de alguma forma, já existe dentro de você, já tem forma dentro de você, já foi pensada, já foi trabalhada, mas ainda não foi expressa. Então, como vem muito organizado, parece que não teve esforço. Porque a gente não consegue mapear o esforço que teve para formular aquilo que o poema, em tom de desabafo, deságua, entendeu? É quase como se tivesse um conhecimento que é um conhecimento que não passa pela palavra, ele veio antes da palavra, a palavra materializou ele. E E a gente chama isso um pouco de desabafo. Mas não, o que eu estava tentando problematizar é por que que isso é desabafo? Isso é poesia. Aí eu queria que você, por exemplo, assim, relesse os seus poemas pensando nisso, assim, o quanto de forma tem aqui, da métrica, do ritmo, tudo isso que você falou, né? Ah, eu fico escrevendo um poema, eu fico pensando, ah, na imagem, na rima e no ritmo. O que Mas tem a eu ver com isso acho, de desabafo? particularmente eu, quando eu falo assim, desabafo, ele não está nesse lugar da forma. Porque a gente tem as nossas estratégias que a gente vai construindo para realizar esse desabafo. Tem métrica, tem flow, tem quebra de frase, tem um tanto de maldade e malícia que está no universo dessa coisa do rimador. Seja popular, seja da rua, seja da poesia marginal, seja da poesia escrita mesmo ali, de sílabas, vírgulas, pontos, exclamações. Eu acho que está mais no sentido do conteúdo, porque é um desabafo daquilo que incomoda dentro e precisa trazer à tona para o mundo de incômodos, de dores, de coisas que têm a ver, às vezes, com universos pessoais, íntimos, e que estão ligados com universos que eles são coletivos também, Fraga. Às vezes eu estou falando de mim, mas eu estou trazendo uma releitura não, uma análise assim, uma leitura de um contexto social, da minha cidade, da minha quebrada, do que é ser mulher, Brasil, América Latina, parará, pororô. Eu acho que é mais nesse sentido o desabafo, não essa coisa assim tão também lúdica de ai, faço poema desabafando, assim. Eu acho que a gente vai estabelecendo assim muita forma de fazer, mesmo que talvez não tenhamos tanta consciência dessa forma, mas eu acho que tem-se também, Fraga, porque vai se criando uma maldade. Do mesmo jeito que tem as rodas de poesia, tipo assim, ah, igual a galera que é rimador de MC, que de batalha de MC. Tipo assim, ah, não é também só a espontaneidade do cara ou da mina vai chegar lá e vai lançar a rima e vai falar que tem um dom. Não, velho, tipo assim, a galera estuda, observa um ao outro, que horas que respira, que hora que é a métrica, como que é a melhor forma de rimar determinadas coisas, as frases são curtas, são longas, se for toda uma ciência. Toda uma ciência. Era nisso que eu queria chegar, né? Porque aí, o que que eu sinto que algumas pessoas detratoras, às vezes, né, falam? Ah, mas não é, é um negócio muito improvisado. E aí, é um desabafo. E aí, afasta de um fazer poético completamente pensado, sabe? Sentido, mas também pensado. Aí eu fico pensando assim muito nessas palavras que a gente usa e que às vezes são usadas. Lembra que a gente leu na semana passada a Adrienne Rich, que são utilizadas contra a gente, assim, né? Então, por exemplo, tem muita essa coisa da poesia feita por mulheres. A poesia feita por mulheres é confissão. Ah, É, mas pode por que crer. é confissão? Porque teve muita, né? Você confessa algo que é segredo e a mulher vive muitos segredos, não porque ela quer, porque impuseram, né? Então, assim, ah, a poesia da mulher é confissão, a poesia da mulher é desabafo, a poesia da mulher. E sem querer, às vezes, a gente reproduz isso sem pensar que são palavras que às vezes são usadas contra a força dessa poesia, que é tão profunda e tão bem feita como qualquer outra poesia, sabe? É porque eu li um poeta português há um tempo atrás, e eu posso até mandar esse texto para vocês, é um texto que eu fiquei muito horrível, que ele vira e fala assim, que não cabe sinceridade na poesia, não cabe acaso na poesia e não cabe espontaneidade na poesia. Aí eu Não, falei, você não sabe de nada. aí tudo que eu faço não cabe. Então, beleza, né? Só podem escrever essas pessoas aí, né? Aí vira aquela distinção mente-corpo. A mulher escreve com o corpo, o homem escreve com a cabeça, sabe? Isso é uma coisa que eu fico pensando Nossa, muito. O que você acha? essa divisão do corpo tem uma outra questão também. É, o preto sabe sambar porque o branco sabe pensar, né? A gente tem que lembrar que, colonialmente falando, a divisão do corpo ela tá no gênero, ela tá na cor também, ela tá num monte de rolê. Então, assim, toda vez que a galera coloca essas palavras, essas formas, né, para poder diminuir um pouco o que significa a poesia, ela está ignorando o fato de que, mesmo se for uma confissão, a minha caminhada faz com que aquilo seja poesia com todos os elementos, porque o meu fazer poético se construiu durante a minha caminhada. Se eu for começar a falar agora e resolver que isso aqui é um poema, eu tenho como fazer isso aqui ter estrutura de poema, não importa ser improvisado. Porque eu tenho uma caminhada. Sem saber. E nessa caminhada eu construí um conhecimento do que é construir poesia na minha forma. Eu tenho uma forma poética, eu consigo descrever essa forma poética com elementos literários. Então, se eu consigo descrever a minha forma poética em elementos, porque eu construí ela durante um tempo, durante uma caminhada, não tem como você virar e falar que aquilo é uma confissão para diminuir tecnicamente o que meu texto significa, porque a técnica do meu texto é construindo o que eu sou. Então, se eu estou fazendo um texto aqui agora, ao vivo, improvisado, ele vai ter técnica, ele vai ter estrutura, ele vai ter um monte de coisa, porque isso aí eu adquiri com o tempo, adquiri fazendo, sabe? Eu boto Sim. isso. E aí, gente, a pergunta mais assim, mais importante, não, assim, o que eu mais fico querendo saber de vocês, né, além de ver os poemas, ouvir os poemas, é assim, por que essa forma? Porque assim, tudo bem que vocês não são só poetas, vocês são artistas, mas, né, da pintura, da dança, da dança não, tem dança não, né, da pintura, do desenho, da música. Dentro dessas várias formas de expressar tudo isso, por que escolher a palavra? O que que a palavra tem para vocês que só a palavra tem? Que não poderia ser outro. Fala Difícil essa, isso. né? Eu fico Fala tentando responder. É porque a minha resposta é uma bosta. Ninguém gosta. Fala. Nossa, é bem legal isso, né? Tô adorando esses encontros com a Flavinha. Tá sendo quase assim. Ai, gente, quero sempre, toda semana. Ficar Uai, uma vamos hora continuar. trocando ideia. Ó, pra mim, particularmente, na minha história, assim, apesar daquele papo assim, ah, eu sempre escrevi, né? Quando a gente se apresenta, ah, desde quando você começou a escrever e tal? Ah, eu sempre escrevi, quando era criança eu escrevia, fazia contos. Tem essa parte também, mas tem uma outra parte da minha vida, pessoal, que eu passei por momentos complexos na minha vida, enfrentei uma depressão muito profunda, uma época assim na minha vida, quando eu tive que lidar com o meu primeiro diagnóstico assim de neurodiversidade no começo da minha juventude. E aí começou o processo de medicalização e eu entrei numa depressão que eu fiquei muito embotada mesmo. Eu tinha muita dificuldade de fazer qualquer coisa, de socializar com as pessoas, de criar, de. Eu cheguei até a pensar que talvez eu não seria mais artista. E aí, eu lembro que a minha retomada, assim, de ir para a cidade e ver algumas pessoas e tal, porque eu tinha até vergonha de encontrar algumas pessoas da cidade e tal, que me conheciam, fiquei meio me escondendo, assim, por um tempo, foi para ir para o Coletivo Voz, que era um lugar que eu gostava e me sentia à vontade. E aí, nesse momento, eu também me sentia à vontade para dizer algumas coisas que eu tinha refletido e colocava no papel. E até então eu achava que era só um lugar de fruir mesmo, assim, sem muita expectativa de carreira, de atuação artística. Não era esse lugar, sabe? A minha atuação artística ia por um campo totalmente diferente. Era cinema, audiovisual, arte de rua, pintura. Então eu não via lá, eu não via inclusive os espaços até então. Eu passei muitos anos vendo os espaços do Sarau como espaços que eu encontrar meus amigos, que eu encontrar poesia, que eu tomar uma cachaça, que eu ficar de boa. E aí, com o passar do tempo, principalmente com uma chamada de amigos para mim ajudar a produzir o Sarau Vira-Lata. Foi começando a trazer esse lugar de uma atuação, assim, sabe? Dentro da palavra. E aos poucos eu fui entendendo que era irreversível, não tinha mais como voltar atrás. Impossível. Não tinha como passar, ah, não escrevo mais poesia, foi só um momento. Não tinha mais como voltar atrás. É, se tornou uma ferramenta, uma possibilidade de criação, de troca com o mundo, potente, importante, não só para mim, mas como indivíduo, mas para essa troca com a sociedade como um todo. E aí tudo vai se somando e misturando esse retorno, essa rede de afeto, a importância de estar com pessoas que eu boto fé na caminhada, de sentir o prazer da realização mesmo, assim, sabe? É foda também, para mim particularmente, quando você chega assim numa fase de, apesar de eu ser jovem, eu também comecei a trampar com arte muito nova. Aí chegou uma época que, apesar de eu ser jovem, eu já me sentia desgastada com muitas coisas. Então, a importância de ter esse tesão, esse afeto, e de dizer mesmo com a voz, sabe? Principalmente, para mim, mais do que a palavra escrita, a voz. A voz dita em voz alta. Foi algo muito revolucionário, é até hoje, e muito importante para minha vida, para minhas escolhas, para as minhas curas. Oi, Vi, isso foi mais ou menos quando? Essa ida pro coletivo, esse desejo de começar a expressar as coisas em voz alta, com palavras em voz alta? Eu comecei a frequentar o Coletivo Voz quando começou, em 2000, um pouquinho depois que começou, em 2008, 2009, 2010. Aí eu passei por esse processo. Eu lembro que a gente até fez uma ida com a galera da minha turma. Eu levei a galera. Tinha uma coisa dos saberes transversais que o eu e o Bruno tinha, e a gente visitava coletivos pela cidade. E aí, a gente chegou no consenso e convidou todo mundo para ir no Coletivo Voz um dia, foi bem legal. Que foi Geralda Cabum, da nossa turma, numa edição do Coletivo Voz lá no Bar do Bozó em 2009. Mas aí eu Nossa. tive esse processo e a gente gravou bastante coisa com o Rogério, com a Cacá, o eu que tem essas imagens. Na verdade, eu não sei onde que foram parar. A ideia era transformar num vídeo. Sabe quando você estava falando, eu lembrei de um vídeo que você fez com a Sara, que era uma animação que vocês ficavam fazendo, assim, não sei se era com areia, que era um beija-flor que voava, e demorou assim 10 segundos. E vocês ficaram meses fazendo aquilo, e toda vez que eu chegava na sala, vocês estavam fazendo, e eu sou muito ansiosa, eu tenho que ver as coisas prontas, assim, ó. Puf. Gente, elas estão fazendo isso tem assim meses. Eu ficava tão impressionada com assim a paciência e o cuidado e aquela paciência de ver o movimento do beija-flor ser feito. E isso eu acho tão incrível, né, que tem essa habilidade de ter esses dois, ao mesmo tempo que tem o poema que escreve no ônibus antes de chegar na porta do Espanca, e aí é rápido, tem esse trabalho também de formiguinha com a arte, né? Para você pintar uma parede, um muro de 3 metros, você fica dias, né? Então, talvez isso seja a água limpa e a água barrenta, né? Essa coisa que precisa de uma coisa rápida, mas também pede uma calma, tem horas, né, Zi? Sim, que bonita lembrança de E eu você estou trazer tentando com uma lembrar. atenção esse olhar. É, porque eu estou tentando lembrar também que, para mim, na minha memória, Pierre, eu fui professora da Zia há muitos anos atrás, em 2009. Na minha memória, você sempre escreveu. Eu tenho que ver se eu acho alguma coisa sua aqui escrita, mas apesar de você ser da turma de audiovisual, eu lembro que tinha uma coisa escrita caudalosa ali de algumas pessoas do audiovisual, você e Sara.','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Então, já tinha um negócio da escrita ali que costurava um pouco a imagem, né? Não era só a imagem, a escrita estava por trás, né? Total, vou ver se eu acho alguma coisa sua aqui. Total. E, inclusive, eu lembrei que a gente fez... eu tinha isso até outro dia, não sei se eu te passei... A gente, eu e Sara, a gente era muito parceira de trabalho, eu acho que tinha a ver com isso, com essa coisa de viajar na poética mesmo e tal. Uhum. E aí a gente fez uma experimentação com você de uma gravação que era, a gente tinha que fazer um exercício de, tipo assim, uma entrevista. O desafio era esse. Faça uma entrevista com alguém. A gente, vamos fazer um negócio diferente e tal. Aí a gente te chamou para fazer, aí tinha objetos e eu acho que a poesia, ela também é muito transversal na criação artística, né? Porque, principalmente, quando a gente está falando agora do universo contemporâneo e tal, a gente está falando aqui de poesia falada, talvez mais, dessa coisa da performance, mas ela, cara, ela mistura com tudo, né? Ela é realmente um jeito de fazer as coisas, de remontar as coisas. Eram uns papeizinhos assim que vocês escreviam e a pessoa tinha que pegar aleatoriamente o papel. Aí era assim, uma memória de infância. Aí tinha que pensar e falar, não era isso? Isso. É. Isso mesmo. Incrível. Pierre. Oi. E você? Eu gostaria de saber a sua definição, mesmo, sua definição não, o que você pensa, mesmo sendo. Então. Queremos. Essa pergunta do porquê a palavra, já me fizeram essa pergunta em muitas entrevistas mesmo. E as pessoas perguntam, por que que eu escolhi a palavra? E eu respondo, quem disse que eu escolhi a palavra? Eu não escolhi a palavra. O público me escolheu como escritor. Porque antes de eu aparecer enquanto escritor, eu já pintava, eu já fazia um monte de outras fitas que nunca engataram tanto quanto a escrita. Não uma opção minha, uma coisa que eu falei assim, gente, tudo bom, vim aqui, vou mostrar pra vocês que eu tenho pretensões enormes com... Não, velho, não foi, não é, inclusive, nem a arte que eu mais faço, não é, inclusive, o que eu mais estudei para fazer, não é. Sabe? É uma coisa que para mim sempre foi paralela. Eu sempre escrevi, aquele clichêzaço, né? Eu sempre escrevi. Mas foi aquela coisa, eu escrevia, ninguém via as coisas que eu escrevi assim, quando eu falo que eu sempre escrevi, é porque eu sempre escrevi mesmo. Eu comecei a escrever antes de aprender a falar, porque eu sou autista. Então, com mais ou menos 6, 7 anos, eu já escrevia poesia. É um rolê que eu não lembro da minha vida antes da escrita, mas eu não... Com 6 anos, também tocava piano, porque eu dependi de aprender a tocar piano para poder aprender a falar. Então, assim, não é uma coisa que, para mim, tem um destaque, uma importância, assim, né? Uhum. Minha história de vida, não. Não escolhi a palavra. Não escolhi. Ela me persegue. É diferente. Mas assim, ela te persegue, mas da onde que você acha que você consegue mapear, assim, essa pergunta é um pouco talvez de teórica demais, as suas influências, assim, o que que ela vem da observação, do uso, da experimentação? Como você acha que vem a coisa? Não sei, eu acho que da literatura. Eu gostava de ler. Aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler com 3 anos, e era bizarro, porque eu não falava, mas lia. Então, eu pegava os bloquinhos para formar a palavra, assim, escrevia, mas eu não falava. E sempre li muito, muito mesmo, muito mesmo. Meu livro favorito de infância é Metamorfose, do Franz Kafka, tipo assim... Umas fitas assim, aquela criança estranha de tanto que tinha essa rolê. Porque, velho, eu era autista, pretinho, regaçado, escola pública, aquele rolê assim. Eu nunca fiz amigos na escola, eu não tinha nada para fazer da minha vida. Né? Então, assim, eu acho que o rolê da poesia veio da música também. Não só, porque se eu for olhar, eu não leio poesia até hoje, né? Muito, assim, como Ai, referência, me baseio na poesia, busco. Não, nunca tive esse hábito de ler poesia. Eu lia fantasia, eu ia ler aqueles livros, sim. Eu li Balzac com acho que 11 anos de idade, tem de porcaria nenhuma, mas eu li, sabe, umas coisas assim. É, mas eu acho que veio da música, porque, igual eu falei, eu comecei a tocar muito cedo, porque era musicoterapia, para desenvolver minha cognição, para desenvolver fala e tal. E o povo que eu, né, aprendi a me envolver é igreja, aquele negócio. Era uma igreja evangélica, mas era uma igreja evangélica moderninha. E tinha uma escola de música, eles fundaram uma escola de música na igreja, chamava o projeto Forma um Músico. E eles chamavam assim, só os caras cabulosos, formados para dar aula na escola. Então, assim, funcionava dentro de uma igreja, mas as minhas aulas eu aprendi MPB, então eram umas coisas assim, sabe? Foi uma referência na MPB. Eu lembro que grande parte da minha inspiração para começar a escrever poema era ouvir as letras do Djavan, né? Porque o Djavan é muito. E quando eu era criança, eu ficava tipo assim, eu sempre tive muita insônia, né? Então eu não dormia por nada nesse mundo. Eu era criança bizarra mesmo, que não dormia. E eu passava a madrugada pegando viagem sozinho, em música do Djavan, olhando pro teto do quarto, quando eu era criança. Esse treino só podia culminar em escrever poema, porque é muito forte, né? A forma poética das músicas dele, a forma poética da produção dele, assim, em geral. Eu absorvi isso muito cedo. Muito cedo. Com, sei lá, mano, 8 anos de idade, eu escutava Djavan com um dicionário do lado e ficava assim: o que que é monolito? O que que é. Eu ficava. Tava tentando descobrir as palavras loucas que ele usava, a forma louca que ele combina, as palavras loucas que ele usa, essas coisas assim. Do Djavan para o Jorge Vercillo, do Jorge Vercillo para outros, aquela coisa toda assim, né? Sempre escutei a parte poética, extremamente poética da MPB. E eu acho que veio da música, assim, não, veio da literatura, assim, veio da música. Agora, a oralidade é um mistério, realmente. Eu conheço o coletivo Voz, tem muito tempo também, e eu colava nos rolês do Cabeça Ativa, lá no Barreiro, nas Antigona mesmo, assim. Mas eu não participava de coletivo nenhum. Eu vi a Batalha da Pista na série, eu participei de um tanto de. Mas eu não era membro, não participava ativamente de nada. Eu ia para assistir. E. Cara, eu lembro de uma ocasião específica. Eu lembro de uma ocasião específica que foi um sarau comum há uns 1.000 anos atrás, que a Cida Barcelos estava recitando a Dama Geni, né? E eu fiquei assim. Foi a primeira vez que eu vi ela fazendo a Dama Geni. E na minha frente, assim, inclusive eu não conhecia a obra, eu não tinha ideia do que era o rolê da Dama Geni. E aí eu vi ela fazendo ao vivo, performando no meio de sarau comum, assim, pá, velas acesas, inclusive. Nesse dia, bateu um trem na minha cabeça, assim, igual um pasado de concreto, assim. E eu fiquei muito impactado com aquilo de uma forma muito cabulosa e me deu um colchão para poder fazer um tempo parecido, porque eu já era meio que do teatro, assim, nessa época, né? Muito de leve mesmo, porque eu não tinha nenhum estudo, nenhuma formação de teatro. Mas eu já tinha aquele interessezinho, assim, no rolê do teatro, da performance, apesar de que eu e a consciência corporal só temos um abismo no meio. Mas teve esse rolê, né, do comichão, do dia que me deu esse negócio, assim. Mas não foi um caminho gostoso, fácil. Eu me frustrei com a poesia falada muito mais do que eu curti, Fraga. Então, a galera. Quando eu escuto a galera contar, né, a versão que eles entendem da minha trajetória, assim, a galera conta como se eu tivesse aparecido, de repente, ganhado todos os slams que eu vi na minha frente e pra frente, meus problemas. Tipo assim, pronto. Não, não foi assim, não, nem um pouco assim. O rolê, igual eu falei, a consciência corporal, o rolê do corpo, pra mim, é um mistério. Eu tenho. uma dificuldade muito grande de acessar meu próprio corpo, né? Sabe, um sentido direto mesmo, assim, de se sentir estranho para várias coisas. Tem muita disforia de gênero, tem muita disforia física, porque eu tive bulimia. Então, assim, recitar para mim era um mistério, porque nem suportar muito o som da minha voz eu suporto. Então, foi muito complicado para começar a recitar, para sentir que aquilo ali valia a pena de alguma forma. E mesmo tendo feito tudo que eu fiz, sentindo que aquilo ali valia a pena, hoje em dia eu olho para trás e fico, será que valeu mesmo? Eu não tenho tanto conforto assim com, né, com a caminhada que eu fiz, com a história que eu tive. Não, eu fico olhando para isso assim, às vezes eu acho que foi uma puta perda de tempo, tudo. E porque eu não consigo gostar da minha produção, nem um pouco mesmo. Eu não consigo manter ela comigo, eu jogo fora, porque eu chego uma parte da minha vida que eu não suporto esses textos. Aí você fala, ai, deixa guardado. Não é que eu não suporto ler esses textos. Eu não suporto que eles existam no mundo. E eu tenho uma necessidade de destruir tudo que eu faço. Então, é um processo constante de escrever um negócio genial, todo mundo achar genial. Se não publiquei, se não tá naquele livro ali, acabou, porque eu sumo com tudo. Eu apago tudo. Eu surto e apago tudo, com muita frequência. Então, assim, chega os desavisados, ninguém pedindo poema de 2015. Gente! Não tem, né? Não tem, não tem como, não tem, não vai ter. Porque... é isso, eu falo que grande parte dos meus poemas são poemas descartáveis, assim. Poemas que eu escrevi sabendo que eles teriam vida curta, porque eu acho também que a forma que eu escrevo muda muito. Então, eu mudei muito. A minha forma de escrever está sempre mudando. Eu não tenho uma consistência, assim, muito sobre forma, literalmente. Então... tem poemas que eu olho para aquilo e falo, cara, nem reconheço essa forma, eu não escrevo assim mais. Essa pessoa é outra quem escreveu esse poema, não me reconheço naquilo mais, né? Sai daqui. E aí eu escrevo outro poema e fico, ok, agora essa é a minha forma. Daqui 2 dias eu não escrevo assim mais, eu não é eu naquele poema. E aí vai embora, sempre acabo apagando esses trem. Eu tô fazendo um esforço para guardar os textos, mas na hora que eu olho a pasta, eu acho tudo horrível. Horrível. Eu olho os livros, eu acho tudo horrível. Horrível. Os vídeos que as pessoas têm do slam, como eu queria, meu Deus, que todo mundo apagasse qualquer registro, porque eu acho tudo horrível. Todas as performances em todos os slams que eu já tive na minha vida, na França principalmente, eu digo, não mais, e a França? A França foi horrível, gente. Foi horrível. Foi a pior experiência no slam que eu já tive na minha vida inteira. A França. Horrível. Mesmo. Então, assim, eu não tenho como falar, ai, meu Deus do céu, como eu gosto da poesia, como eu me sinto bem nesse lugar. Não, não é. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso não é da poesia, da escrita. Isso é um rolê meu com absolutamente tudo que me envolve, porque eu tenho um problema com o corpo. E enquanto eu não conseguir transpor esse problema com o corpo, nada vai fazer muito sentido, sabe? É um negócio de análise, um negócio de psicanálise. Eu tô levando isso pro meu analista, porque eu não me mantenho em trampo nenhum, não consigo ter muita consistência com nada que eu faço. Começo uma coisa que faço outra, não termino nada, porque não consigo mesmo ter intimidade com nada que sai muito genuinamente do meu corpo, assim, como expressão. E a voz, né, na poesia falada, não tem como se esconder, né? A voz treme, a voz, ela exagera, a voz é o DNA da pessoa, né? Então, isso é uma parada que eu não gosto muito sobre a voz, assim. Ô, Pierre, você tá falando esse negócio da poesia instantânea, que ela existe pro momento, velho? Ou eu acho essa parada... merece muito reflexões e atenção aí, Flavinha. Eu acho que pode ser uma coisa legal para você, né? Que você tá na pesquisa e tal, porque esses dias até eu mandei para Flavinha um vídeo, velho, que foi que apareceu uma lembrança no meu Facebook, Pi, que foi da primeira final do Slam Clube da Luta, há 5 anos atrás, eu acho. Não lembro. E aí, tipo assim, eu tava dando texto de. Como é que a gente chama? Calibragem e tal. Que normalmente, né, tem O que antes é da calibragem? competição. Ah, tá. É tipo assim, antes da competição, chama alguns poetas para poder meio que dar uma aquecida. Você já deve ter visto, não já? Já, E aí, já. como foi um Eu não ano que sabia que chamava eu. calibragem. Eu acho que é meio calibragem que a gente meio que chama, assim. Que aí a galera, às vezes, também vota só para É, testar como é que é o aqui voto. chama de calibragem para testar os jurados também. Lá em São Paulo eles chamam de sacrifício ou sacrificial, né? Aqui, calibragem. E o Rogério no Clube da Luta, ele tem uma visão muito coletiva do espaço, assim. Então, ele traz também essa coisa das representatividades nesse momento. E foi um ano que eu fui uma das poucas e únicas mulheres que competiu, assim, né? No ano de 2014, eu e Nívia, a gente era as únicas mulheres competindo. Aí, às vezes, eu nem tinha poesia para competir, mas a Nívia olhava assim para mim: não, véi, eu tô aqui, você vai também. Você tá aqui, você vai recitar. Então, eu recitava, às vezes, muito nesse rolê, nem era muito. Todo mundo tava descobrindo o que que era o Visuan aqui em Minas. A gente não sabia muito bem. A gente tinha amigos de São Paulo, tinha uma galera que fazia umas trocas com a gente do sarau, mas era tudo muito novo, essa coisa do Islã especificamente, né? E aí, velho, só sei que resumidamente, eu não lembrava que eu tinha escrito essa poesia, sinceramente, Flavinha, eu nem lembrava que eu tinha recitado esse dia. Se eu não tivesse visto o vídeo, talvez eu não lembrasse desse acontecimento. E eu não lembrasse do tanto que foi importante para mim dizer aquelas palavras. Eu sou muito ruim de memória, na verdade. Apesar de sentir as coisas profundamente, às vezes por muito tempo, eu sou aquela pessoa que guarda mágoas. Mas Também. eu esqueço de algumas coisas, assim, principalmente da coisa escrita. E é doido, porque a gente tem a memória muito louca para poder gravar as poesias por um determinado período, mas às vezes elas vão embora. Eu não consegui decorar todas as minhas poesias. E aí tem essa coisa da poesia que às vezes ela é para aquele momento, que ela é dita, ela é compartilhada, ela existe. Se às vezes ela não foi escrita no papel, se o papel sumiu, se o celular sumiu, se ninguém gravou. Ela não existe mais. Isso é muito louco. E aí acontece isso comigo direto, velho. Direto. Rolou essa da primeira final do Slam Clube da Luta. E outro dia o Dudu me mandou um vídeo de eu recitando no aniversário do Coletivo Voz de 10 anos. E eu não lembrava o que eu tinha escrito. Eu lembrava que eu tinha recitado e tal, mas eu fiz uma poesia especificamente para o coletivo. Para o aniversário do Coletivo Voz de 10 anos. E aí eu recitei no dia, depois eu perdi o papel. E ali eu achei linda a poesia. Eu gostei bastante. Mas eu não lembraria se o Dudu não tivesse registrado. E eu não me ouviria novamente se não tivesse o vídeo. E talvez essa poesia só existisse aquele dia. Até então ela só existe naquele dia, com aquelas pessoas que presenciaram Naquela aquela. memória dali. Aquela performance daquele dia. Então, eu acho isso muito bonito, muito estranho, muito esquisito. Mas tem o um rolê da poesia falada que, às vezes, a poesia existe meio que quase que uma boa poeta, uma coisa espontânea, assim. Ela existe e depois não existe mais. Não são poesias eternas. Sim, Doideira, né? interessante pensar que isso vai contra o que eu estou defendendo, que é a ideia de que a poesia é poesia como conhecimento. Porque se a gente pensar assim, o que é o conhecimento é algo que pode ser guardado e transmitido. Então, talvez a nossa ideia de conhecimento também tem que ser revista, entende? Olha, Nem eu acho que tem um apêndice nisso aí. Porque, assim, nós estamos analisando né, que é uma coisa que vai contra esse rolê negócio, se a gente analisar o poema como objeto direto. Mas eu acho que, no caso da poesia falada, o que se preserva e o que se transmite não é o poema, porque o poema não é o objeto direto. Eu acho que o que se transmite é a voz. O conhecimento mora na poesia falada, o conhecimento mora na voz. Então, o que a gente consegue preservar e transmitir da poesia falada é o impacto da voz. Mesmo quando a gente não tem o um registro, por que que ainda existe poesia falada? Porque existe um conhecimento sendo transmitido, sabe? A cada vez que a gente repete o rito. Então, quando você frequenta aquele espaço, quando você vai àquele espaço e vê o que está acontecendo ali, existe um conhecimento informado de como é que aquilo foi feito, de como é que a forma literária do que você escutou naquele dia, de como escreve fulano de tal, e aí aquilo ali grava, pá, como um conhecimento. Os poemas vão esfarelando com o tempo mesmo, mas o conhecimento, a forma que cravou a forma slam, a forma sarau, virou um conhecimento. A gente consegue reconhecer padrões. Porque existe uma coisa a se reconhecer, né? Não é uma coisa nova sempre. É um conhecimento preservado. Toda vez que a gente revisita um sarau e descobre que, pô, sarau é um formato. O sarau, ele tem né? Uma forma, ele tem uma estrutura. E quando a gente fala da estrutura do sarau, da estrutura dos encontros de poesia falada, da estrutura, inclusive, estilística, dos poemas, que quando você analisa um slam, você vai descobrir, não, um slam aqui em Minas Gerais, um slam em Rio, São Paulo, um slam no norte do país, um slam no sul do país, você vai encontrar características estilísticas específicas dentro dos poemas. E isso é um conhecimento preservado, preservável e transmitível, né, transmissível. Então, eu acho que no rolê da poesia falada enquanto conhecimento, o conhecimento mora em outro lugar, não no No texto só, texto né? especificamente, é. É, o que eu acho que acontece alguma coisa mesmo, né? Tem alguma coisa assim que acontece na hora que ele é falado. Vou até falar de uma experiência minha. A Vênus não está aqui, né, hoje, a Teté. Quando a Teté era minha aluna, ela sempre lia os poemas para mim. Falava, ah, eu fiz esse poema, vou ler para você. Ah, eu fiz esse poema, vou ler para você. Aí um dia ela me mandou o poema que ela fez, e eu falei, mas não é o mesmo poema? Você mexeu no poema? Ela falou, não, é o mesmo poema. Eu falei, não é. Porque o poema não tem vida, né? O poema não tem a voz dela. Então, assim, isso é muito impressionante. Isso é uma coisa também que eu tenho que estudar, a força da voz, do corpo, né? Da presença física do poeta no palco, na cena, na rua, né? Vocês conhecem uma professora aqui da UFMG maravilhosa chamada Leda Maria Martins? Conheço, eu conheço ela. Porque ela fala muito disso, né? Esse conhecimento que é construído e transmitido pelo gesto, pelo corpo. Então, ela vai ver o conhecimento na performance, por exemplo, do congado, né? Da coroação, da rainha do Congo. Ela vai ver como que tudo ali tem um saber, né? E eu tenho visto vídeos observando também isso, como que o corpo se coloca, né? Como que tudo se coloca. É muito rico, né, na realidade. Eu queria só voltar numa outra questão, Pierre, que é essa questão de não se reconhecer nas coisas que escreveu. Eu compartilho um pouco dessa experiência. É claro que eu não é nesse nível seu. Eu não sei se isso tem a ver com também minha idade, talvez, né? Assim, eu tenho 42 anos. Então já tem um tempo aí que eu sofria muito com isso. Eu não mostrava, eu achava tudo horrível. Mas ao mesmo tempo, hoje, depois que eu escrevo, eu também não me reconheço muito. Parece que aquilo ali é uma experiência, e se eu não tomar cuidado, eu não volto nela. Aí eu tenho que tomar cuidado para não boicotar. Então, assim, meu esforço hoje é assim: eu escrevi um livro, sei lá, Os Passos, que é sobre minha relação com o corpo. Eu acho que hoje eu escreveria outro livro. Então, eu fico não querendo voltar muito ali, sabe? Mas eu, assim, consigo falar sobre ele um pouco. Aí o que eu entendo também é que a gente sente isso, quem sente isso, eu acho que sente um pouco isso, porque a escrita ela dá uma ilusão de que a gente conseguiu expressar um sentimento ali no momento, né? Só que a gente muda o tempo todo. Então, e quem escreve também, isso nem só eu que estou falando, é um teórico que fala o Barthes, né? Quem escreve é sempre diferente de si mesmo. A gente tende a achar que a pessoa física coincide com o escritor, mas não coincide. É aquela coisa básica do Fernando do Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, né? Então, às vezes, a gente, eu acho que é essa mudança radical que a gente tem o tempo todo a gente é diferente da gente mesmo, que faz com que, às vezes, a gente não consiga reconhecer algo que a gente fez como algo legal. Não sei. Sim, eu boto muita fé. Boto muita fé nisso. E eu tenho uma outra questão também, a Zi falou sobre esse negócio de assistir os vídeos e só com os vídeos perceber o quanto foi importante falar aquilo naquele momento e tal. Rola um outro fenômeno comigo. Se eu assisto o vídeo, eu me arrependo de ter falado. Todas as vezes, com os registros, eu me arrependo. Eu quero voltar no tempo e não falar absolutamente nada. Voltar no tempo e desistir de ter ido naquele slam. É sempre a minha sensação. Sempre. Eu nunca assisti ou escutei nenhum registro meu que eu não sentisse isso loucamente, assim, uma coisa tipo, meu Deus, por que que eu fiz isso? Um arrependimento muito grande, sabe? Mas eu já escrevi isso, inclusive, no meu livro, no Você Ainda Quer Gritar Comigo. Eu escrevi nele o seguinte: tudo que eu faço é errado, eu me arrependo de tudo que eu faço, eu me arrependo, inclusive, toda vez que eu saio na rua, eu me arrependo. É umas coisas assim, Fraga, é um rolê meu. Um rolê. Uhum. Inclusive, nossa, cara, eu tô fazendo um monólogo agora que tá sendo o desafio da minha vida, porque ele é um compartilhamento de processo criativo, né, de monólogo, pá, sobre o corpo, literalmente sobre essa questão. Comecei escrevendo um poema que eu falo sobre a ponte, né, qual que é a única ponte que eu tenho pro meu próprio corpo. Eu não tenho a ponte do toque, do tato, não tenho a ponte nada, nenhuma outra ponte afetiva, nada, nenhuma relação com o próprio corpo, assim. Eu tomo banho com gastura de encostar em mim mesmo. É um estranhamento, uma repulsa muito grande pelo próprio corpo. E aí eu escrevi um poema sobre qual que é a única ponte que eu encontro entre eu e o meu próprio corpo. A única ponte entre eu e o meu próprio corpo é a dor. A única forma em que eu encontro de acessar meu corpo é pela dor. A dor não é uma ponte boa. Ela não é uma ponte funcional. Ela não pode ser a ponte, inclusive. Porque se a dor funcionar como a ponte para você mesmo, a dor deixa de funcionar enquanto dor. Ela começa a funcionar em outro lugar, assim, né? Então, parte do meu rolê da escrita e de ser momentâneo, de ser instantâneo, né, de ser volátil pra caramba, não é só do fato de que a poesia cabe no momento, de cabe no negócio, assim. É porque, pra mim, colocar o corpo ali e fazer é um surto momentâneo de coragem que passa muito rápido e eu me arrependo muito forte assim que passa. Então, na hora que eu desço do palco, eu já desço me sentindo ridículo. Na hora que eu chego em casa, eu tenho certeza que eu sou ridículo. Na hora que eu ouço o registro, eu fico, meu Deus, como eu posso ser tão ridículo? A minha vida acabou, entende? Eu acho que o rolê da rejeição com que eu produzo é muito anterior à minha produção. É um rolê com a rejeição do que está produzindo, sabe? Tipo assim, não simplesmente com o que é produzido, mas com da onde que vem a minha produção. Se é um reflexo grande da minha estadia enquanto corpo no mundo, né? Se eu escrevo sobre a minha reflexão enquanto corpo no mundo e eu não acesso o meu corpo, eu não acesso o que eu escrevo. Eu não vou conseguir me identificar com o que eu escrevi. Porque eu não reconheço o corpo que escreveu aquilo. Entende? Não reconheço isso. Eu falo porque agora eu tô escrevendo outro livro. E nesse outro livro, eu falo muito sobre colonialidades. Sobre a colonização. Sobre os impactos da colonização. Inclusive, eu tô fazendo uma pesquisa sobre o período vitoriano. E o impacto do pensamento do período vitoriano, né? Da moda, literalmente, na função psicológica do pessoal daqui, do território da América, né? Sendo que o período vitoriano foi na Inglaterra como o polo da Europa, como o polo do mundo e tal. E esse livro fala muito sobre a relação da gente com o corpo, porque é bíblico, é histórico. O corpo é proibido, ele é nasceu para ser proibido. A Bíblia proíbe o corpo. Inclusive a Bíblia proíbe e desproíbe de uma forma dela, assim, né? Porque ao mesmo tempo que ela exige a negação da carne, ela te obriga na Santa Ceia a devorar a simbologia do corpo e do sangue, num gesto extremamente obsceno, né? Tipo assim, que vai contra tudo que a igreja entende enquanto corpo. Numa época em que você não podia encostar num cadáver, se você não fosse um sacerdote, aí Jesus vai lá e propõe que a gente coma e beba o sangue dele, ato simbólico. Esses rolês todos da proibição do corpo, dos negócios, estudar sobre isso, lógico que o objeto direto da minha pesquisa sou eu mesmo e o meu próprio corpo e a minha própria relação com o corpo. É por isso, inclusive, que eu estou aqui falando lindamente, abertamente, né? Porque eu não tinha ideia sobre o porquê que eu me senti assim. Foi muita psicanálise, foi muita autoanálise, sabe? Nesse sentido, para descobrir a origem do que eu sinto, para estar conseguindo falar sobre ela agora, para transformar isso em literatura. Inclusive, como eu me descobri enquanto gênero, né, no meio do caminho, lá em 2015, quando eu comecei a fazer poema, eu me identificava enquanto mulher, num sentido muito quadrado, porque eu nunca fui confortável com essa identificação, mas sabia negar também isso, e aí ficava naquela, né? No meio do caminho, descobri enquanto corpo. E aí, na hora que eu descobri o corpo do gênero, esse negócio do gênero, descobri que grande parte do que eu sentia era disforia de gênero. Aí as pessoas ficam assim: ah, agora você resolveu, né? Você descobriu o seu problema e acabou. Não, não acabou, piorou muito. E agora eu não sei nem se eu consigo mais recitar hoje em dia. Então, na hora que você avalia a minha produção do fim do ano passado para cá, o último slam que eu participei, né? Slam mesmo, ao vivo. Esse ano eu participei um, mas foi na Inglaterra, foi em inglês, foi online, enfim, nada a ver. Mas ano passado, o último slam que eu participei foi a FLUP, no Rio de Janeiro, em outubro. E de lá para cá, se você avalia a produção, ela não é falada. Eu não estou escrevendo poema. Eu estou escrevendo dissertação, estou escrevendo prosa, estou escrevendo outras coisas que são literalmente texto de ler, não é texto de falar, sabe? E eu parece que se eu avalio, né, como se fosse uma história linear, assim, a minha infância foi muito esse rolê do texto que não é para falar. Depois eu achei a poesia falada e comecei a escrever loucamente textos para falar. Falei para caramba, mas meio que eu acho que no slam meu rolê encerrou. Então, depois que o rolê do slam encerra, voltei muito para esse lugar da escrita literária apenas, sabe? Sem a pretensão da fala. Porque eu acho que para eu conseguir falar de novo, eu vou ter que me resolver, assim. Enquanto corpo, enquanto lugar, né? Corpo no mundo. Quando eu falo de corpo no mundo, tô falando da gente se reconhecer enquanto ancestral do próprio tempo, né? De falar assim, no, eu sou o ancestral de quem vai vir no futuro, e aí eu tô escrevendo a minha própria história, tô escrevendo a história dos meus descendentes também, dessa forma, sabe?